Esquentar o uísque duro, xereca da tua no meu pau duro. Se não gostar, hospital, ok. Eu vou postar o do you know the way. Eu sei se te poste, já até postei meme do zóio hoje. Se tá em choque é porque é biscoito. Bem-vindo à tropa dos palhaços loucos. Ei gatinha, dá um up. E pelo amor de Deus me passa o zap. Eu quero ser seu web namorado, mas me promete eu não vou ser culpado. Você aceitaria um filho gay? Suas opções são não e nunca nem sem. Será que eu tento na aberta claim? Mentira, nem gosto da sauna. Lá ser câncer. Tô cansado de postar aqui no forno. Acho que vou postar lá na Larissa de novo. Meme do cachorro chupando. Opa, opa. Tô cansado de postar aqui no forno. Acho que vou postar lá na Larissa de novo. Meme do cachorro chupando. Opa. Já postei corrente hoje, mandei bom dia tipo chique poxa. Menina, quantos anos você ter? Suas opções são 15 ou ET. Quem deveria ser banido? Os magicórnios ADM fudido. Ou esse bando de membro goste? Vamos animar essa porra aqui hoje. Olha esse meme aqui. Postar a namorada tua de mim, mas na verdade era só zoeira. Postar um cadeirante sem cadeira. Eu perdi. Tô cansado de postar aqui no forno. Acho que vou postar lá na Larissa de novo. Meme do cachorro chupando. Opa, opa. Tô cansado de postar aqui no forno. Acho que vou postar lá na Larissa de novo. Meme do cachorro chupando. Opa, opa. Bane os nós, as feministas, pozo a gay e os memes dançam. Bane os nós, as feministas, pozo a gay e os doentes. Bolso micto 1, 2, 3. Pelo menos eu não sei gay. Tô cansado de postar aqui no forno. Acho que vou postar lá na Larissa de novo. Meme do cachorro chupando. Opa, opa. Tô cansado de postar aqui no forno. Acho que vou postar lá na Larissa de novo. Meme do cachorro chupando. Opa. Esquidar o uísque duro, xereca da tua avó no meu pau duro, xereca da tua avó no meu pau duro.